Lágrima tem vários pesos em corações, descreve sentimentos e muitas emoções. Escorre sem parar, junto a muita dor. Cai sobre a terra o choro de amor. O gelo nossa alma, a mente não entende, porque não está aqui presente. Com a boca fechada presenciando aquela morte. Corpo cansado, mas a alma grita forte. Um sonho destruído, uma família abalada. De angústia sua alegria por inteira foi lavada. Amor, raiva dentro de um só sentimento. Palavra, paz é a que corrói por dentro. Há de segundos arrepios tomam conta daquela mãe que pela morte do filho não estava pronta. Vejo alegria e tristeza dentro de um só fator. Queremos ser amados sem antes plantar amor. Já estamos desistindo sem entrar em combate. Como germinar paz se não falamos a verdade? Somos pecadores e não assumimos o pecado. Não oramos, não confessamos, queremos ser perdoados. Queremos que Deus abençoe a toda hora, mas na hora de mudança não abrimos as portas. Temos coração de pedra, somos mal intencionados. Queremos dar passo pra frente, mas só olhando pro passado. Queremos ir pro céu sendo perdoados na cruz, mas negamos o nome do Senhor Jesus.